onde brilha a luz da vida. A escuridão se desfaz. Dê uma chance a essa luz, a nada mais. Se lá fora o inverno já passou, há razões de sobra para amar. Raios quentes trazem de volta. Yeah.